Poderoso. Gabson. Gabson. O comando virtual Prime. Vamos lá, experiente DJ Marquinho. DJ Emerson Boy. Tocando os melhores hits do Pará e do mundo. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Gabson, Gabson. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Super Gabson.